3902 autorizado, a linha de decolar, pistão no zero, vento 150 graus com 05 nós. Aí decola o 9802. Este é o controle de Salvador, sua unidade de identificação. Este mantém a nível 060, ajuste 1018, direto e rápido presente. Quando já está, Cristã, 362, indo para 6000, com 2-8 para o lado táxi, reporte na hotel para ingresso ou decolagem a partir do hotel. Pista 1-0, reporte estabilizado. Conto, 24-10 para 2500 com 1018, vai reportar estabilizado em ILS Whisky Quebec. Decola os 28, controle 120, decima 8, tem um bom voo, boa noite. 1-208-2, 9802, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, passageiro 9802, perfil da Aguruno, transmissão elétrica restrita a 3 mil pés. Passageiro 9802, está sob contato radar, mantenha a reta da decolagem até 2 mil pés, após 2 mil pés direto elétrico. Mantendo a proa até 2 mil pés, após eleva, pode confirmar se o auto autorizado 180, sem restrições. Confirme a razão de subir, que é entregar o passageiro 9802. Agora estamos mantendo nos 2 mil pés. Tem submantendo 180, sem restrições. 180, sem restrições, passageiro 9802. 3662, desça para o nível 050. 050, 3662. Chalene 310, deixa o controle de Salvador, sua identificação. Deixa manter a nível 060, ajuste no 018, o handicap. 4, após o TAP, Serra Vita 366, gente. Após o TAP, Serra Vita 366, quando 24. Quando 24, perto de posição de 1 hora, 22 milhas, rumo oeste, cruzando 050 para 180, Alfa Tango 72. 24, ciência, tráfego de cheio. Passaria do 9802, tráfego de posição de 11 horas, 21 milhas, rumo nordeste, cruzando 5400 para 2500 pés, um Embraer 145. 27, Marcelo 9802. 3802, Teletetra, engraçadíssimo, possível, decolando a 27. Para a linha e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus com 04 nós, GOQ28. Decolos 33, chama em controle 120, decimal 8, tomou um oi, boa noite. Se eu fumar a sequência, já tá louco? Pulou aos 33, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tomou um oi, boa noite. Controle 120, decimal 8, obrigado, boa noite. para 24, está controlado, você usa backtrack? Zero backtrack, reporte livrando a pista no zero, Condor 24, solo 39. Tive backtrack, o Condor 24 é reportado liberado. 1260, 1288, passarelo 9802. Terminado, chame Aracaju 120 do sinal 3. Centro Recife, 18, boa noite, passarelo 9802. 260, 1288, passarelo 9802. 260, 1288, boa. ciente, com o de aproximação, Chantorre, número 8, decimal 9, cedo. Altímetro 10 no 8, vento 1, 7, 0 graus com 0,5 nós. Pouso autorizado, pista no 0. Exército, um minuto para a posição, código de radar terminado, mantendo o 190, chame controle e Aracaju, frequência 120.3. Boa noite, Bonazero, nosso tempo, informação, Charlie. Bônus 096, controle de Salvador. Sua identificação, desse mantém no 050, ajuste no 019, bom de tarde. Bônus de tarde, descida para 050, 1019. desvio à direita proa 90. Jet 1096, após desvios, foi túnel, descida 2 mil pés, reporte estabilizado. Jet pode desvio 2 na 909. 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 5 à direita, só 21 decimal 9, boa noite. Delta 3197, boa noite, está no ponto de espera pronto. 3197, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus com 04 nós. A linha decola, capitão no zero, está 3197. Para ingresso, pista no zero. Contará para ingresso, autorizado táxi com o 124.